olha em seu redor, o que você vê? Fama, dinheiro, luxo, poder. Não, ladrão, não, eu sei que não. O madeirite não promove a emoção. Crianças descalços não causam alegrias, muito menos de barriga vazia. O bar da esquina vive sempre lotado. Pai de família, cachaceiro embriagado. Saiu bem cedo à procura de um emprego. Não conseguiu, agora tá se matando. Uísque, conhaque, 51. O passaporte assinado foi mais um. É sempre assim que acontece na favela. Por falta de oportunidade, um homem se entrega. Pai de família não quer ver o filho morto. Desnutrição profunda, só tá o osso. Eu fico pensando como será daqui pra frente. O nosso futuro será que vai ser como o presente? Espero que não, que mude a história. Que nossas vidas se transformem em vitórias. Que o nosso dia a dia seja só de alegrias. Que a paz reine na periferia. É difícil e muito complicado falar de paz num campo minado. Guerra civil de ponta a ponta. Filho que mata o pai pra ficar com a herança. Apocalipse, o fim dos dias tá chegando. 666 já tá reinando. Americanos querem mandar no mundo. Gananciosos, mentirosos, governam sujo. A molecada que devia estar na escola tá por aí nas esquinas cheirando cola. Trágico, final trágico, assustador. Carnificina, violência e terror. É todo dia, é toda hora. É tão comum como jogar bola. Já vi capote, já vi balão. Se não segura a lombra, ela te põe no chão. Cotidiano da favela é violento. A cada dia um episódio sangrento. Seja otimista, é só acreditar. Cotidiano de paz podemos conquistar. Cotidiano da favela é violento. A cada dia um episódio sangrento. Seja otimista, é só acreditar. Cotidiano de paz podemos conquistar. Acordo de manhã bem cedo pra trabalhar. Neblina na cara, parece que vou congelar. O clima tá tenso, não sei o que aconteceu. Não sei se foi pressentimento ou um sonho meu. Mas é sempre assim, notícia ruim vem de manhã. Mais um corpo estirado aqui no Vietnã. Então, truta, eu vi, tá embaçado. Ouço tiros, gritos, polícia pra tudo que é lado. Na favela, sempre na favela. Do lado da cidade onde a vida não é bela. Onde acontece o impossível. Mãe com cinco filhos sobrevive com salário mínimo. Me incomoda, irmão, e me comove. Eu sei que não é moda, o bicho pega e você sofre. Toma cuidado na quebrada e fique firmão. Se a polícia invade, não tem compaixão. Se vacilar, clique, cleque, um abraço. Toma aço aí, já era e vai pro espaço. Mas sempre foi assim, Minas Gerais não é diferente. Aqui o tambor gira, maldade nos olhos e bala no pente. Parceiro aqui é foda e cabuloso. O rap é a voz que defende o meu povo. Que vive sofrendo, sem compaixão. Que tá na saudade do irmão lá na prisão. A favela oferece a vida que ninguém não quer. Muito tiroteio, morte viva se puder. Eu tento encontrar algo bom pra escrever. Mas a inspiração é o retrato do que se vê. Queria sorrir, mas não consigo. Tô vendo um moleque confundido com bandido. Cotidiano da favela é violento. A cada dia um episódio sangrento. Seja otimista, é só acreditar. Cotidiano de paz podemos conquistar. Cotidiano da favela é violento. A cada dia um episódio sangrento. Seja otimista, é só acreditar. Cotidiano de paz podemos conquistar. No alto do morro estou parado pensando. Alguns chegados meus por aqui estão passando. Relembrando da favela, dos parceiros da antiga. Vim aqui multiplicar, não subtrair a firma. Daqui estou vendo guerra acontecendo. Aqui é Primo Beto, escrevo meu depoimento. Olha as crianças no veneno, veja como tão sofrendo. De esmola em esmola, vai sobrevivendo. Tô relatando nessa letra porque não aguento mais. Imploro por amor, imploro pela paz. É foda sobreviver no campo minado. É meio tretas, drogas, guerras, caralho. Realmente tô cansado de viver nesse estado. Ver a própria vida escorrer por água abaixo. Que eu vejo não é fama que o jogador conquistou. Ensino de menor fazendo corre no metrô. Que eu vejo não é grana que pode comprar alimento. Eu vejo é miséria, meu povo sofrendo. Também vejo enchentes inundando as cidades. Falta de estrutura por quase todas as partes. Dura realidade e o desemprego no Brasil. O clima nas favelas, nas ruas é hostil. Bebo de rua em rua nos braços, uma garrafa, esposa desempregada. Chega em casa madrugada, leva tapa na cara e cotidiano da quebrada. É foda, infelizmente é essa nossa cara. Cotidiano da favela é violento, a cada dia um episódio sangrento. Seja otimista, é só acreditar. Cotidiano de paz podemos conquistar. Cotidiano da favela é violento, a cada dia um episódio sangrento. Seja otimista, é só acreditar. Cotidiano de paz podemos conquistar.